7 Romeo, marcando uma ponte 1, Bravo 1, bom dia. Salvador, bom dia, Oceané 6251, informação Foxtrot, solicito autorização para Guarulhos. Bom dia, Oceané 6251, está autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Luno 0 até a posição Mudla e após prossegue conforme o plano. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar peso Luno 0. O controle 119 decimal 35, acione 5146. Decolagem da pista 1-0, na saída da El, Leda, direto Bridge, vai interceptar Pesulo 1-0, Mudla, e de acordo com o plano, 119-35, controle, 5-1-4-6 no transponder. Correto, chame pronto para puxar sinal, hoje, né, 6-2-5-1. 6-2-5-1. dia, o TAM 3601. A informação é a Foxtrot São Paulo, Congonha, nível 320. Ok, o TAM 3601, bom dia. Tenho autorizado aqui o nível 360, o senhor aceita? Firmo. Ok, está autorizado então Congonhas, nível 360, decolagem da pista ano zero com curva direita, subida é a da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, intercepta Upper Zulu no meia até Belo Horizonte e prossegue conforme o plano. O controle 119.35, acione 5140. Pista 3601, está autorizado 360 para Congonhas, decolando ao 1-0 com curva direita após decolagem, executa o precisa da El Leda, após Leda Bridge, Bridge Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu. Controle Salvador, 1-1935, acionar 5140, acionar 3601. Correto, está 3601, chame pronto para o pushback e acionamento. Continua pronto, está 3601. 9, Otan, 3601. Ah, autorizado, Otan 3601, no chame táxi. Autorizado, é porta táxi, Otan 3601. O Oceané 6251 informa que temos um Airbus aí da TAM no través do gate 10 e após o início do táxi do Airbus, coordene com a equipe de sono e inicie o seu pushback e acionamento no 11 e chame o táxi posteriormente.